Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede. Prepare-se! Chegou a mais nova loja de açaí do bairro Residencial Antônio Correia. Não perca, hoje, inauguração da nova loja de açaí do Caetano Mania. Com preço promocional imperdível a partir das 18 horas. E aí, vai ficar de fora dessa? Caetano Mania, estamos com uma grande promoção de açaí. A cada 300 gramas de açaí por mesa de açaí que você, cliente, consumir na mesa e fizer o arroba Boteco Caetano e o arroba Caetano Mania, ganhará grátis 300 gramas de camarão, alho e óleo na mesa. O quê? Não acredito. E não para por aí, não. E para cada cliente que consumir acima de 300 gramas de açaí para a viagem, ganhará 10% de desconto. Eita, mano! Eita, que promoção assim? Você só vai encontrar no Caetano Mania. Ficamos bem situado na rua 1, número 182, Residencial Antônio Correia, ao lado do Boteco do Caetano. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede. Prepare-se! Chegou a mais nova loja de açaí do bairro Residencial Antônio Correia. Não perca, hoje, inauguração da nova loja de açaí do Caetano Mania. Com preço promocional imperdível a partir das 18 horas. E aí, vai ficar de fora dessa? Caetano Mania, estamos com uma grande promoção de açaí. A cada 300 gramas de açaí por mesa de açaí que você, cliente, consumir na mesa e fizer o arroba Boteco Caetano e o arroba Caetano Mania, ganhará grátis 300 gramas de camarão, alho e óleo na mesa. O quê? Não acredito. E não para por aí, não. E para cada cliente que consumir acima de 300 gramas de açaí para a viagem, ganhará 10% de desconto. Eita, mano! Eita, que promoção assim? Você só vai encontrar no Caetano Mania. Ficamos bem situado na rua 1, número 182, Residencial Antônio Correia, ao lado do Boteco do Caetano.